Azul Alfa, X-Ray Vitor, bom dia, prossiga. Solicito atualização de rebote do pátio 3 para o pátio 1 na posição 3. Azul Alfa, X-Ray Vitor, autorizado o início do rebote, reporta para ingresso no pátio principal. Ok, Alfa, X-Ray Vitor, seguinte. 5, 9, 3, 1. 7-1. espaço nível 140 e chama agora a Recife, frequência 125, décima 1. Recife, quando tanto 3171, obrigado. Bom dia, bom dia, bom voo. Obrigado. Tango Sierra, bom dia, confirma o nível solicitado. Informação, Fábio Sérgio. Economia, bom dia, Salvador, desce para 2000 pés, direto pelo, após pelo, Duna para a final ILS, X-Lay, pistão no zero. Pelo Duna, 2000, favorável no meio. Pelo altímetro, 1017. 1017, favorável no meio. Luna 20, decima 8, torre 118, decima 95. Você está confirmando a curva? O perfil da Momo, primeira curva à esquerda. Alfa Tango Sierra, confirma o pátio, POB? Teste para acionamento de táxi, sistema torre 1, 18, decimo 95, Alfa Tango Sierra, bom voo. Alfa Tango Sierra, acionamento por roteirista, reparte pronto para o táxi. Paulo Salvador, Azul Alfa X-Lay Vitor, autorizando ingresso no espaço principal. Alfa X-Lay Vitor autorizado ingresso, reporta no término. Alfa X-Lay Vitor, pist. Alfa Tango Sierra, reparte para ingresso na pista. Firma, reparte para ingresso na pista no site. Você é autorizado ingresso 107, após liberando na Factory Lima, na Lima, chama solo 121 decimal 9 para prosseguir até o ponto de espera. Rota nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Pós e Rumi. Aciona 5076, controle 120 do 8. Boa, Uno 911 está autorizado de Belo Horizonte, vem a 0 Leão, virá para 9853. Decolo da pista 10, corpo à direita, saída da El, Leda, Leda e Romi. Responder 5076, controle 1208, Uno 911. 9-1, cotejamento correto, no portão 10, reporta para o pushback seu nome. Passaria para você, 9-1. Batango Fox, Tango Bravo. Controle Salvador, Batango Fox, Tango Bravo. Fox, Tango Bravo, controle, como recebe? Fox Tango Bravo, como recebe o controle? 5/5, mas eu acredito que o seu botãozinho aí do PCC está carregando a vez, no alto. Voo 9916, controle? Prossiga. 9916, ouviu a instrução que foi transmitida pelo Fox Tango Bravo? Negativo. Tango, Fox, Tango Bravo, controle. Controle, Fox, Tango Bravo, que ideal objetivo. Fox, Tango Bravo, desce para 3.000 pés, 1017, direto pelo, a ponte pelo Duna, para a final ILS, pista 10. Vai descer 3.000 pés, direto pelo, a ponte 1 ILS, está bem, Fox, Tango Bravo. Tango Fox, Tango Bravo. para Alfa, então eu encerro a linha e mantém Sistema Zero. Papapá, tem você autorizado o decolagem pistola 0, vento 1, 2, 0 graus, 07 nós. Bom dia, é o Xanair 6225, seu controle é altímetro 107, desce para 4.000 pés direto pelo. Muito obrigado, senhor. 4.000 pés direto pelo, Xanair 6225. Bom. Estabilizado, Gol 99 no meio. 99 no meio, ciente a 3 milhas do externo, completa a aproximação final LS, questão 0, chama a torre 118.95. 18.95, até mais, graça, 99 no meio. Foxman Bravo, controle reautorizado para 2.000 pés. 2.000 pés, Foxman Bravo. Bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, de papapapá, Alfa Tango Sierra decolado, acionado 5065. Alfa Tango Sierra, controle, contato radar na decolagem, sobe para nível de voo 080, ao passar 2.000 pés, voa proa 360. Positivo, ao passar 2.000 pés, proa 360. No 961, autorizado ao pushback, acionamento, reporte táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, vou no 961. Com a 9996, sala 18, direita, sala 1, descendo decimal 9. Fala, bom dia, 1996. 9916, bom dia, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, gol 9916. Voando na avião do Paro Táxi, 135 a bordo, 3h40 de autonomia, alterna Campinas. 961, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Lá torre 118, decimal 95, ajuste no 017, no gol. Parte 1 no Índia, ponto de espera. 10, 4, 3, 2, 9, 5, 1017, ajuste. Agora 91, obrigado. Bravo 2002, externo, completa a aproximação final LS, sistema 0, chama a torre 118.95. 118.95, por favor. M225, controle. É autorizado para 2.000 pés após selo Duna para final LS X-Ray, sistema 0. M225. Opa, M225, após selo Duna, desce para 2.000. Positivo. 1-0-1-7. Alfa Tango Serra, caso de falha 15 milhas direto Barreiro. É, caso de falha 15 milhas direto Barreiro, Alfa Tango Serra. Bom dia, informação Golf. Aguarda instante cópia, confirma o nível solicitado. 360. Change. O 9916 de passagem ao bonde da companhia esquerda após Juliette, portão 4. Após Juliette, portão 4, gol 9916. Alfa Tango Serra, curva à esquerda para o 310. Esquerda 310, Alfa Tango Serra. Torre Salvador, gol 9601.090, visual ponto internacional. Gol 9601, bom dia, para o tráfego nacional, autorizado a alinhar e manter pistola zero. Bom dia, pois eu tenho a pedra na final e mantenho ela zero, vou no Rafael, né? Prossiga. 3517, autorizado Brasília, VPZ Luna 7, pode conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfeito saída Arbor, após Elefa. Aciona 5102, controle 120, decimal 8. Afirmo, senhoria, seu nível de voo 3620 está autorizado para Brasília via rota proposta no plano aerovia pelo Luna 17. Decola da pista 110 com curva direita no percurso da saída arbore transição elétrica. Transponder 5102 e controle Salvador em 120.8.5.7. 3597, cotejamento correto no portão 9, reporte para o Puxmeta e Sanamento. Reportará, obrigado. Batango Fox, Tango Bravo, Solo 28, confirme o bate. Galera direita, Solo 121, décima 9, bom dia. Decolagem pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-6 do Dinam. Livre decolagem pista 1-0, volta 9-6. Autorizado? Ok, autorizado para 2.000. Não há necessidade de manter 4.000 até pelo. Após, somente a proa de pelo, após pelo Duna para a final ILS. Muitíssimo grato, desce 2.000, após pelo Duna ILS. Voo 1961, decolou 6-0, controle 1-2-0, destino 8, no voo. 208, 9-1, obrigado. Só pra confirmar, tá autorizado 6025, o ILS. Muito grato, vai chamar estabilizado. Controle Salvador, bom dia, voo 9-1, eu faço a 1610, nada eu. Tagou, bom dia, contato radar vigilância, sobre 360, direto Leda. 360, direto Leda, agora 9 a 1. Controle Salvador, muito bom dia, entra Sideral 99727, informação Foxtrot. Bom dia, Sideral 9972, 1017, no altímetro, desce para 3.000 pés, direto Duna. Sideral 9972. Sideral 9972, ajustado 1017. Torna a parte principal, Lima Mike, reporte na Tatuê, Quebec. Salvador, muito bom dia, Azul 4040. Quando possível, confirme 360, sem estar fora. Azul 4040. Formação Golf, ajuste no 017, agora no instante. Saída prevista, certo? Água Elefa. Controle Salvador, bom dia, bom 093. Informação Fox Trot, controle de fila, descida 1-6. pegou no 093 a seu controle, desce para 4 mil pés, altimetro 1017, direto pelo. Bom dia, direto pelo, desce para 050, 1759. Aprode pelo, desce para o 50, 1759. Campo à vista, ILS, o 6225 da Ucha, né? 6225, quente, 1 milha e meia, 2 termo, completa final ILS, torre 1895, bom dia. 1895, muitíssimo grato, excelente dia. Controle reautorizado para 2000 pés, 2017, livre LS X-Ray, pistão no zero, reporta localizador, 9972. Negativo, 2000, vai recordar a linha federal. Ah. 1910 grau, 089. Checaremos, livre pouso na 1010-25. 3517, prossiga. Só confirmar, passou uma aeronave retaguarda aqui, pode iniciar? Afirmo, 3597, agora autorizado, que estiver em funcionamento, reporta táxi. Voltará. Foxtrot, São Bravo. Ingresso a Quebec, setor cruzamento, Papá, até o Pátio da Aerostar. Azul 4040, pronto, cópia. 4040, autorizado, confie, estiver pulso no 21, após conforme rota. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, transição Elefa, aciona 5105, controle 120.8. Azul 4040, autorizado com a mão 360, via cruz 21, 44, decola da 10, curva direita, vai dar o corte da sua leva, 405, transporte 4305. Azul 4040, planejamento correto no porto 1, no reporte para o pushback acionamento. No passa nível de voo 160, chama agora Recife, frequência 125, decimal 1, vamos ver. 125, 1, Gono 961, bom dia, um bom trabalho. Temos. Papapapa, Alfa Tango Serra. Chega na escolha. 40 milhas de Salvador, mantém 080, chama agora centro Recife, frequência 126, decimal 0. Muito grato, bom trabalho. Táxi, Apache 1, indo até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 017, bom voo. 097, Apache 1, índia, reporta a programação de 395, bom serviço, 317. Salvador, muito boa, 6225, Oxanelli, bro. Oxanelli, 6225, boa, autorizado táxi, via Alfa, Juliette, pô. Reporta, quais são? Via Alfa, reporta antes da Juliette, 6225. Alfa, antes da Juliette, 6225. Naval de Aratu. Ah, tá ok, obrigado. Tá um pouquinho antes aqui pra dentro da base de Aratu. Acima, no sentido norte, ali é o complexo de petrolífero. Foi o primeiro do Brasil. Isso, qual é o nome? Aí que eu esqueci, mas é. Esse foi o primeiro descoberto. Tá ok, obrigado. Sandufo Alves. Sandufo? Sandufo Alves. Sandufo Alves, obrigado. Salvador, bom dia, 3517, como pode estar a pronto? 3517, bom dia, linha decola do destino 0, vento 1, 20 graus, 079. Autorizada a enviar e decolar do destino 0, 3517. 3 controle, direto Duna, desce 050. Direto Duna, 1093, reautorizado para 3.010, altímetro 1017. Autorizado 3.017, bom, 093. Bono 759, reautorizado para 4.000. 4.000, 759. Aproximando do pelo, mas pelo Duna para a final LF, costuma zero, redução para a mínima linha. Reduzindo, não faz pelo, pelo Duna, com 093. Autorizado para 2.000 pés. 2.000 pés, bom, lá na frente. 3597, decolou 4.1, controle 1.0, decimal 8, bom, bom. 208, bom dia, obrigado. Sinal ILS, pistão no zero, torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3597. 3517, bom dia, sobe 360, direto Alefa, vigilância. Direto Alefa, 360, 3517. Dia, autorizado, piscina 0, vento 120 graus, meia dúzia, né? gente, obrigado. Aproximando pelo, pós pelo, 10 para 2 do pé, voa azul, na para final LS, pistão no zero, reforço estabilizado. Pós pelo 2000, voa azul, na reporta Arego, no 759. Com 093, passando zona, estabilizado. Gente, 1093 da Gol, completa a final LS, passa azul, na torre 1895, bom dia. 295, bom dia. Bom dia, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda a autorização ao 093. E o 5973 é autorizado para 3.010.017. 972, Salão 45, Salão 1, 2019. Vou agir no 9, geral. 1093, Salão autorizada, pistona 0, vento 1, 20 graus, 629. Vou agir no 0, com 093. Você se liberou, na sua escolha. 972, bom dia. Chegue quilo, parte 3, atento ao sinalizador. Ok, pela quilo, parte 3, federal. Estabilizou no 759. 759 Duna, completa LS, pista no 0, torre 1895, bom dia. 1895, bom dia. E o 5973 é autorizado para 2000 pés, livre LS, estrutura pista no 0, reporta estabilizado, localizador 5973. Seguinte, 2000 autorizado LS, X-ray, reporta estabilizado o 5973. Passando 195 para o 150 com a Lupa. Bom dia, Abita 6570. Controle 10 para 4 mil pés, direto Duna 1017. Direto Duna, descendo para 4 mil pés. Salvador, bom dia, Bono 759, passando a Estela. Bono 759, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. C517, passa 150, chama Recife, frequência 1260, bom dia. 260, bom dia, obrigado. O Marco, o Sandro, como é? 153. 153, Galeão, informação Golf. Pronto, cópia. Gente da Golf, para cópia. São 3153, autorizado Galeão, ZEP 9857, pode conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída da Euleda após Irume, aciona 5107, controle no 20 decimal 8. Bom dia, Leste 050, Guerra do Duna, estou no 0, ele é 73. Na 3 e na 53, protegimento correto no 2, reporte para o Fishback, funcionamento. Já livrou, Gono 093, bom dia, Sol. Bono 093, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 8, parte 1. Alfa Juliette, portão 8. Pela velocidade. Solo 50, direita, Solo 1, 2, 1, 9, bom dia. 2, 1, 9, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Bono 759, liberado na Fox Trot. Bono 759, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 10, parte 1. Alfa e Juliette pro 10, Bono 759. Confirmando pro Bono 093, posição 8. Afirmo, portão 8. Obrigado. Bono 73, estabilizado, igual no carro. Rio 5973, bom dia. Pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0, grau 059. Autorizado, pouso, pista 1-0, Rio 5973. Bom dia, 5970, direto Duna, desce 060, para aqui no ULS, S-Curei, pistão no 0. General, direto Duna, 060. Avisa, 6570, reautorizado para 2000 pés, altímetro na 1017, está livre, ULS, S-Curei, bom, Duna, reporta estabilizado, localizador. Avisa, 670, desce para 2000 pés, autorizado, reportado. Ok, poderia confirmar o ajuste para o 5973. Ajuste no 097. Obrigado.